4996 no 04 do estacionamento. Autorizado, Gol no 896, chame para o táxi. O altímetro no 019. Sente livre estacionamento em porta táxi com no 020, Gol 8. Confirmando no 019, Gol 896. P746, estou ciente, após o táxi do Gol, será autorizado seu ingresso para o portão 4. Após o Gol, portão 4, obrigado. Estou aguardando. Bem, instruções para o táxi POB de 118, 3 horas e 8, alterno Fortaleza. Está livre o táxi, à direita, chama no ponto de espera para a decolagem. Ok, ele está, você pode ponto de espera da 10 para a decolagem, com 896. Web 6746, confirmando livre ingresso, portão 04. Ingresso 04, web 6746. Gol 896. Autorizado a linha de decolada 10, o vento 180 graus com 15 nós. A linha de decolada 10, gol 896. Salvador, para o pushback, acionamento, voo 1606 no gate 11. Autorizado no 11, voo no 606, chame para o táxi. O altímetro no 0, 19. Salvador, Trip, Trip, Trip, Delta, Trip, Trip, Trip, Trip, Trip, Trip, Trip, Trip, Trip, Trip, Trip, Trip, Trip, Trip, Trip, Trip, Trip, Trip, Trip, Trip, Trip, Trip, Trip, Trip, Trip, Trip, Trip, Trip, Trip, Trip, Trip, Trip, Trip, Trip, Trip, Trip, Trip, Trip, Trip, Trip, Trip, Trip, Trip, Trip, Trip, Trip, Trip, Trip, Trip, Trip, Trip 5317, autorizado para Belém, nível de voo 380 pela Upper Zulu 41 até a posição Pires, pois segue conforme a rota do plano de voo. Decola da 10, com curva esquerda, subida Momo, transição prova, transponder é 5415 e o controle em 120.8, corteja. Está autorizado Belém, nível 380. Recordar no 0 com a primeira curva esquerda, saída do Momo, transição, prova. Segue a perícula 41 até Pires, após conforme o rota do plano. Transponder será o 5415-1208 ao controle. Correto, trip 5317, chame para o acionamento no portão 5. Camaraca do plano de acionamento, trip 5317. Boa noite, posição 3, pushback acionamento. 994, autorizado, acionamento no portão 3, chame para o táxi, o altímetro no 019. 19, chamada táxi, obrigado. Esquerda para Dijama, o voo 1896. 1896. Está curvando a esquerda para Dijama. Ok, sente. Confirmando no 7 ou no 4 para o push, é isso? Chamou o ator. Mantém a posição e aguarde no 7 e no 4. Tem um tempo estimado de 4 minutos, ok? Tem duas aeronaves da companhia que vão taxiar a sua cauda, pode ser autorizado, seu puxo. Táxi, voo no 606, com 91 a bordo, 3, 4 horas e 25 de autonomia, até na Fortaleza. Copiei 4 horas e 25, Fortaleza, qual o POB, gol no 994? 91. 91, ok. Está autorizado iniciar o táxi via Pátio Uno, Índia e Alfa, como número 2 para o ponto de espera da 10, chame pronto para a decolagem. QNH-619 no 994. Camaral, 1606, prossegue via Pátio e Alfa, 602 para a decolagem, para chamar para o ponto de espera. Perdão, 1606, instrução. O Gol 1714, infelizmente não será possível o pulso simultâneo aqui, devido à interrupção ali da Alfa, para evitar que a aeronave da companhia que já havia puxado aqui antes no 11 aguarde, vai ter que aguardar mais um instante. No 994, 166 a bordo, 12h44, Salvador. Livre à direita, chama no ponto de espera para a decolagem. Tomará. No 714, a segunda aeronave está prestes já a taxiar a sua retaguarda. Fazendo com a equipe solo, assim que ele estiver liberado, está autorizado seu push, chama para o táxi. O QNH-1019, no 714. Pode esperar pronto, gol no 994. No 994, autorizada a decolagem da 10, venta de 1,80 graus com uma dezena de nós. Teve decolagem, 10, gol 9 da praia. Boa noite, 96, chama o centro Recife, frequência 125.45, alterne 126.85, bom dia. 25.45, obrigado, bom dia. Espera da 1-0, 1-0-6 após o colega ali e mantém a 1-0. É, nem mantém a 1-0, 1-0-6. 994, decolou 07, o controle em 120.8, tenha uma boa noite. 08. 08, gol 1994, boa noite, até a próxima. Salvador, boa noite, é o gol 994, passando o BC 710 para 350. Contato radar, subiu, manter o nível de voo 350, mantém o perfil da saída PUCA. 350, perfil da PUCA, voo na 606, o vento é 1,70 graus, 14 nós, livre de decolagem da 10. Isso é na decolagem, 1,606, obrigado. Táxi, o gol 1714, está com 1,79 embora, 2 horas e 11 de autonomia, treinando Recife. 1,79 a bordo, está livre o táxi à direita, chama no ponto de espera para a decolagem. Chamará, ponto de espera, gol 1714. Gol 606, decolou ao 09, controle em 120.8, até uma boa noite. 08, boa noite. Salvador, boa noite, gol 606, decolou na Pucas e Pá, na Ciscuta. 606, contato radar, subiu, manter o nível de voo 390, sai da Puca. E para o nível 390 na Puca, 1606. No 714, autorizada a decolagem da 10, o vento 1,80 graus com 8 nós. Vento no 714. 7 no 4, decolou aos 1 no 2, controle 1, 2, 0, décima 8. Uma boa noite. 08, boa. Salvador, gol 17 no 4, decolar nossa escuta. 7 no 4, contato radar, sub manter o nível de voo 230, mantenha a saída pouca. 230 na pouca, gol 7 no 4. Chama Centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85, gol 994. Recife, decimal 45, alterne 285, gol 994, uma boa noite, amigo. Boa noite. Gol 606, chama Centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85, gol 606, bom dia. 2545, alterne 2085, obrigado, bom dia. Continuo 4, deixando o centro Recife, frequência 12545, alterne 126.85. Gol no 714, bom dia. 12545, 785, 714, bom dia.